Fidel, agora eu sou adestrador de cadelas, baby. Até cobalas. É que eu sou ar, sou adestrador de cadela. É que eu sou ar, sou adestrador de cadela. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela. Nós pega, bota na tcheca. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela. É que eu sou ar, sou adestrador de cadelas. Que eu sou ar, adestrador de cadela. É que eu sou ar, adestrador de cadela. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela. Nós pega, bota na tcheca. Vai, vai, vai, sola Fidel. Até com bolas, baby. Derreto de Cuba para vocês. Bahia Mix Produções. Pipoco, boneco. I love you, baby. Assim, ó. Sabe aquela mina do nada, safada, sapeca? Oi, pode trazer ela, deu caça, tá no comando. Sou eu na tcheca dela, minha meta na favela é só pegar Fidel. Pegar mina sapeca, é que eu sou ar, adestrador de cadela. É que eu sou ar, adestrador de cadela. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela. Nós pega, bota na tcheca, vai, vai, vai, Fidel. Que é que eu sou ar, adestrador de cadela. Que eu sou ar, adestrador de cadela. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela. Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela. Nós pega, bota na tcheca, depois solta. Vai, vai, vai, sola Fidel. Até com bonos, baby. I love you. Eu disse shows. Telefone do sucesso é o 77999875838. Fala com o boneco Pipoco. Bahia Mix Produções. Pipoco, boneco.